Os fracos não têm vez, Jesus Cristo irá voltar. Eu vejo sangue, eu vejo morte. Esqueceram de Cristo, preferiu contar com a sorte. Incrédulos patéticos na fome pra matar. A pensar quantos mais vão sucumbir, dominados pelo quê? Por quê? Não vão sorrir. Desgosto vem à mente, surpreende pelas faças, mágoas acumuladas, ódio que atrai desgraça. Procurando respostas do meu subconsciente sobre arquivos confiscados, fato inexistente. Não é fácil sobreviver em meia tempestade de egocentrismo, de inveja, pilantragem, onde a justiça é cega. Quando as notas tomam posse, arrecadadas com doenças, corrupções e mortes, estratégicos planos, metabolismo às ordens pra se autodestruir. Pelas demandas que promovem, cada vez passos errados pra cumprir o que está escrito. Ser humano perplexo com as proféticas de Cristo, obcecados pela terra, autores de conflitos, zumbis microchipados, a força por ministro. Mentira te consola, mas verdade vem e congela. Quando não se dá conta, já dominar a terra. Bastasse acreditar que Deus existe, olhar por nós, que tira a venda dos seus olhos, te dá fé, te dá voz pra combater os podres que te arrastou. Uma pá de ateu que se envolveu, não pensou, se prostou pra fariseu. Assim prossegue nosso mundo dominado pelo jaz, sofrendo, morrendo confuso sem ter paz. Os fracos não tem vez, Jesus Cristo irá voltar. Lágrima de crocodilo não dá pra perdoar. Eu vejo sangue, eu vejo morte. Esqueceram de Cristo, preferiu contar com a sorte. Incrédulos patéticos na fome pra matar. A justiça será feita com a ira de Jeová. Os fracos não tem vez, Jesus Cristo irá voltar. Lágrima de crocodilo não dá pra perdoar. Eu vejo sangue, vejo sangue, eu vejo morte. Esqueceram de Cristo, preferiu contar com a sorte. Incrédulos patéticos na fome pra matar. A justiça será feita com a ira de Jeová. Se quer saber, trutão, já tive várias opinião pra pensar, analisar, entupi boca de canhão. Já fui alvo de coiote pra tirar a primeira pedra normal. Julguei escute executando a lei marcial, onde sempre soma menos um na lista. Perfeita presa terrorista, diagnóstico em balística, pra captar como radar, virar história. Retrocede 2000 anos, tem de refletir agora. Vi sangue escorrer de quem não hesitou em resistir. Nos deixou na mágoa incerta de fanático insistir. Eis que vi jogar por terra toda a enganação, rumores de guerra, faraônica assolação. Braço gordo que difunde extensão apológica. Acordar pra forca alienados, biópsia no ataque de quem tem certeza do que faz. Prejuízo dos juízes que crucificou a paz. Se essa gás é essencial sem auxílio medicinal, não atende as vítimas que traça munição de pau. Um mapa que perambula sem pensar na consequência. Mente até pra sua família sem perder a transparência nos conselhos. Espero Deus que não veio incerto na depressão sem se enxergar nos espelhos. Os fracos não tem vez, Jesus Cristo irá voltar. Lágrima de crocodilo não dá pra perdoar. Eu vejo sangue, vejo sangue, vejo morte, vejo morte. Esqueceram de Cristo, preferiu contar com a sorte. Incrédulos patéticos na fome pra matar. A justiça será feita com a ira de Jeová. Os fracos não tem vez, Jesus Cristo irá voltar. Lágrima de crocodilo não dá pra perdoar. Eu vejo sangue, vejo sangue, vejo morte, vejo morte. Esqueceram de Cristo, preferiu contar com a sorte. Incrédulos patéticos na fome pra matar. A justiça será feita com a ira de Jeová.